Assumia até a qualidade do setor informal, caracterizada pelas suas capacidades inventivas e produtivas dos seus agentes. A constatação do mesmo não deve ser um entrave à expansão da economia formal, e muito pelo contrário, contribuir para ela. No caso particular de Angola, um país rico com um conjunto de recursos estratégicos, como petróleo, diamantes e muitos outros minerais, terra em abundância, um clima favorável além de enormes recursos hídricos e hidroelétricos, a cadeia de exploração, transformação e comercialização continua a prestar uma elevada influência do setor informal na sua configuração de economia não licenciada, implicando negativamente na concorrência da qualidade dos bens e serviços, bem como no preço real dos seus produtos. É sobre este setor da economia que a análise será feita neste painel e vai incidir uma tentativa de indicar caminhos para promover a intermediação financeira e o lobby dos setores, o informal e o informal, e a sua interligação de modo a reforçar a solidez estrutural de uma e as virtualidades dinâmicas da outra. Assim sendo, tendo como elemento de discussão distribuído em quatro temas, os quais irão versar matérias como a informalidade e o mercado de trabalho, que será apresentado pelo Dr. Paulo de Carvalho, do qual peço que chegue até aqui a mesa de presídio. Já peço um salve de palmas. Com o reitor da Universidade de Cachapá, e vice-presidente da Universidade Pan-Africana, é membro da Academia de Angola de Letras e é autor de 11 livros de sociologia. Mais uma vez, uma salve de palmas. E terá como preletor, caso de substituição, o doutor Alcide José, pelo qual peço também a sua presença aqui na mesa. O doutor Alcide José é representado do Fundo Soberano de Angola, onde trabalha como chefe do departamento de equipas especializadas, coordena uma equipa de analistas de diversas especialidades, sendo igualmente responsável por apoiar o Conselho de Administração, a coordenação e estratégias de investimento, engenheiro de telecomunicações para a Universidade Independente de Angola, migrou para a área financeira e económica pelos interesses sobre a matéria, tendo realizado formações executivas na Suíça, África do Sul, Nigéria e Dubai. Trabalhei igualmente como coordenador de projetos pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola. Participou em diversos workshops em Angola e no estrangeiro, destacando-se workshops sobre comércio internacional e parceria de desenvolvimento para a África-China em Beijing. Mais uma vez, você fala de Pablo Moura. O terceiro painel será referido pelo doutor Said Guimarães. Tem como tema qualificação profissional, sensibilização e redução da informalidade. Desculpe pela doutora Ana Oliveira, a qual peço já passa aqui à mesa. A doutora Ana Oliveira é licenciada em contabilidade, especialista em gestão fiscal, mestre em contato de gestão e negócio pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Tem obras literárias publicadas, como o Plano Geral de Contabilidade. É o CEO da empresa Afrifond, consultora financeira fiscal. Participa em eventos, promove eventos para as microempresas, tal como, por exemplo, agora Business Forum, em junho de 2018. É formadora da OCPF, OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Títulos Contabilistas da Mora. Mas uma vez, uma salva de palmas. Teremos então o quarto tema, a contribuição dos impostos para o fomento da dinamização da transição da economia informal para a economia tradicional, que será então presidido pelo Dr. Said Guimarães, a qual eu peço também para se fazer presente aqui à mesa. Acho que não chegou. De qualquer das formas, peço que temos então as condições criadas para iniciarmos o nosso debate. Sendo assim, peço os convidados, portanto, peço que o Dr. Paulo Carvalho para então fazer a apresentação do seu trabalho e, consequentemente, que o candidato vai poder voltar ao espaço e vamos então iniciar a apresentação do nosso Dr. Paulo.